ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse canto do planeta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mini Gameiros, o podcast do Jogabilidade, onde discutimos, veja só você, videogames. Ah, até que enfim, né? Tava demorando. Aleluia. É só extra, né? Só assim pra gente discutir assim, videogame. Só pagando. Obrigado, isso, inclusive, só quem pagando. Paga aí. E, bem lembrando, um agradecimento especial a você que está ouvindo esse episódio aqui, porque se você está ouvindo isso, você sem dúvida, 100% de vezes, apoia a gente através da nossa campanha Norelo e tá ouvindo aí no Discord ou Norelo, ou seja, o lugar da sua preferência aí, porque você jamais passaria isso aqui pra ninguém. Jamais. Obrigado por não passar isso pra ninguém, mas caso tenha passado, considere nos apoiar. E obrigado pela preferência mesmo assim. E lembrando que estamos participando de uma premiação. É verdade. Estamos participando do MPB, Música Popular Brasileira, não, o melhor podcast do Brasil. Se você quer dizer para o mundo, gritar aos sete ventos que o Jogabilidade é o melhor podcast do Brasil, você pode votar na gente acessando o link jogabilidade.de/vote. E lá você pode votar uma vez por dia. Olha essa putaria. É uma putaria? É uma putaria. Então pedimos a você encarecidamente que participe sim dessa putaria. Sim. Vote lá todo dia pra gente subir nos ranks e ganhar a porra toda. Isso. Sushi. Oi. Hoje, no Minigameiros, nós vamos tentar trazer aqui uma discussão que foi perdida. Espero, inclusive, que todo mundo esteja gravando corretamente aí, né? Pra que isso não aconteça. Que o microfone não morra. É verdade, né? Já estou com medo aí. Essa gravação está já amaldiçoada. Eu só tô esperando o André cair e se fingir de machucado pra escapar. Ah, foi isso que aconteceu, né? Da última vez. Foi isso que aconteceu da última vez, né, senhor Rafa? Ah, perdi o arquivo. Mas só pra esclarecer, essa discussão era pra ter sido o primeiro episódio do Minigameiros, que infelizmente a gente perdeu o arquivo do Rafa, e a gente falou, não, vamos dar um tempo aí, porque a gente não vai discutir isso logo em seguida. Isso. E agora que Elden Ring ressuscitou o interesse de todos aí, ou ressuscitou as chamas do Souls-like em nossos corações, nós vamos voltar a essa discussão de Sekiro. É Souls-like? Não. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Sabe o que é o foda? Eu tinha feito uma lista de argumentos. Eu perdi. Eu procurei, não achei essa porra. Não, eu tinha feito uma lista de argumentos e ela tá aqui. Então, eu queria começar trazendo aqui pra vocês uma coisa que eu acho que pode embasar a conversa que a gente vai ter. Não. Daqui em diante, o quê? Acho errado isso daí que você tá querendo embasar os seus argumentos aí. É foda. É. Eu queria que a gente definisse, antes de mais nada, o que é um Souls-like, né? Então, eu queria dizer que eu acho que de lá pra cá, foram o quê? 8 meses? 7 meses daquela gravação pra cá, porque saiu um por mês? Um por mês, é. Eu já mudei um pouco a minha opinião, não sobre Sekiro ser Souls ou não, mas a minha opinião sobre o subgênero Souls. Lá vem, lá ele. Mas a gente pode elaborar sobre isso, porque de lá pra cá, não sei se saíram mais jogos ou eu só pensei mais sobre isso, eu sinto que o gênero Souls tá tomando uma forma mais concreta do que até então, porque eu já acho errado, e eu falei isso na primeira gravação, eu não gosto muito do conceito de gênero com nome de outro jogo, porque dá aquela impressão de que você tem que copiar aquele jogo pra entrar naquele gênero. O que eu acho já uma premissa meio ruim, tipo roguelike, ou o Doom na época era o Doom-like, né? E depois foi virar o FPS, quando virou o FPS, virou algo mais... Não necessariamente quando trocou o nome virou algo mais amplo, mas quando ele começou a virar algo mais amplo, surgiu um outro nome pra ele. É, por outro lado, o roguelike, hoje em dia, especialmente, quase não tem nada a ver com rogue mais, né? Exato. Que as pessoas nem mais associam roguelike ao jogo rogue. Até que teve que surgir roguelite, né? Pra se distanciar mais ainda. Não que se use muito também. Eu acho que o roguelike ainda é o mais usado no geral. Sim, sim. Eu acho que Souls, aos poucos, não que o uso do termo tá mudando muito com o tempo, mas eu consigo ver os jogos que tento replicar sendo mais diferentes entre si, tentando dar uma experiência um pouco mais diferente no geral. O que que é o gênero então, né? Tipo, apesar de que existem jogos pré-Demon Souls, né, que a gente poderia talvez tentar encaixar nisso, argumentar e tudo mais, eu acho que a gente pode concordar que esse gênero ele surge com Demon Souls ali, Dark Souls, né, os dois jogos primordiais desse gênero, por isso que o gênero leva esse nome de fato, né? Ele surge, esse subgênero, justamente porque esses jogos, eles vêm com algumas características que são muito marcantes, que diferenciam diferenciam eles do tipo de jogo que estava sendo feito na época, né? E jogos que tentam replicar essas características acabam recebendo esse título, né? Essa nomenclatura, sem contar, claro, os jogos da própria From Software que foram mexendo na fórmula, expandindo ela e tentando outras coisas com ela. E aqui eu tenho um conjunto de características que eu acho que definem um Souls-like e a gente pode falar sobre elas e concordar ou não sobre elas aí. E aí, se vocês lembrarem de outras que também definem, a gente pode colocar nessa lista. Primeiro, ser um RPG de ação. Né? Eu acho que esse é o mais importante. É, eu ia falar porque exatamente porque ele, afinal, é um subgênero de um RPG de ação. Tá. Uhum. Souls-like é um subgênero de action RPG. Beleza. Uhum. Ser um RPG de ação, o que que significa? Você ter criação de personagens, ter atributos, classes, armas, equipamentos, fornecer múltiplos estilos e abordagens diferentes, exato, né? Exato. Uma coisa muito importante, assim, de um Souls é você ter como é que fala? Approach? A liberdade de criação de personagem e estilo de jogo. Não só isso, é a liberdade em como você pode encarar cada desafio. Uhum. É algo muito RPG, né? De acordo com como é o seu personagem, você consegue encarar aqueles desafios de maneira diferente. No caso de um Souls, ainda é voltado para ação sempre, né? Não é um immersive sim. Sim, sim. Freedom of approach, né? Sim. Normalmente existe. Essa outra característica aqui, questionável, mas eu acho que é uma característica para os jogos da From, sem dúvida, combate estilo Zelda 3D, foco em animação, ataques deliberados, tells, padrões de ataque, né? E aqui pode até, né, algumas pessoas vão dizer que tem Souls-likes 2D, né? Outras pessoas vão ser mais puristas e dizer que não, tem que ser esse tipo de combate aqui, né? Que você trava a mira, o combate ele depende dessa prioridade de animação, tells, né? Inimigos com padrões de ataque e tudo mais. Terceiro, barra de estamina que dita o ritmo do combate. Uhum. A barra de estamina é o que determina ali como que vai fluir, né, esse combate. Quarto, alta dificuldade, ou outra forma de colocar isso, requer a atenção do jogador. Uhum. Ok. Quinto, aprendizado. A evolução que vem mais do jogador do que do boneco em si. Tanto que tem essa coisa de zerar no level 1, né, e tudo mais. Eu acho que ela pode vir mais do jogador, mas normalmente boa parte dos Souls da From Software você consegue vencer, às vezes, por atributo, né? Eu acho que é o Elden Ring mais do que todos os outros, mas sim. É. Sexto, chefes únicos e grandiosos. Sétimo, morte punitiva. Oitavo, exploração, mapas vastos, com level design complexo, interconectados, cheio de segredos. Invenção do atalho. A invenção do atalho. A invenção da porta que não abre por esse lado. É. Nono, checkpoints estrategicamente posicionados que reabastecem seus recursos ou alguns recursos e resetam os inimigos da área. Décimo, storytelling vago e obtuso, porém daí, rico não, debaixo da superfície. Acho isso daí não necessariamente. Décimo primeiro, multiplayer não convencional, assíncrono, né, com invasões, ataques, ajudas, etc. Também acho não necessário isso daí. E 12º, New Game Plus, que escala a dificuldade e recompensa. Essas são as características que vêm com Demon's Souls, que diferenciam ele dos demais jogos da época, né? Coisas que não estavam sendo feitas na época, que Demon's Souls faz, e que outros jogos vão pegar. Algumas, né? Alguns pegam mais, outros pegam menos e tudo mais. Mas como o André falou, várias dessas coisas, ou todas essas coisas, já existiam antes. Uhum. De uma forma ou outra, em um nível ou outro, em outros jogos. E aqui eles só juntam isso e combina de uma forma que não havia sido feito antes ainda. Uhum, exato, exato. André, você mudou de opinião desde a nossa última gravação? Não, por quê? Porque você acabou de dar todos os argumentos do porquê que Sekiro não é Souls-like. Pelo contrário, Rafa, veja só, vocês caíram na minha armadilha, porque essa lista, no rigor da lei, Sekiro cobre 9 dos 12 pontos. Ah, mas a gente não tá vendo a quantidade dos pontos. Tudo bem. E se me deixar argumentar, 10,5. Tá bom? Vamos lá, tá vamos bom? Lá. André, o primeiro argumento, que é o mais importante, action RPG. Sekiro não acho não que é. Seja o mais importante. Eu acho que é, porque o Souls é um subgênero do action RPG. Mas então, mas não, eu acho que não pode, assim como vocês disseram que não é uma conta de números, eu acho que tem que ser mais maleável do que isso. Eu acho que estica-se pra caminhos, né, e tipos de apresentação desses sistemas que são diferentes. O Sekiro não te dá uma criação de personagem, não te dá opções de classe e tudo mais, mas ele tem alguns elementos de RPG, sim. Todos os jogos hoje em dia. Beleza, mas alguns elementos ele tem. Sabe qual jogo que também não te dá escolha de criação de personagem e criação de classe propriamente dito? Lies of P. E ele é um Souls-like. Lies of P tem atributo, pelo amor de Deus. As armas escalam com atributos. Não, eu não tô falando de atributos. Tô falando que ele não te deixa criar um personagem e nem te deixa escolher uma classe. Não, mas até aí o Nioh também. Mas os dois eu diria que são Souls-likes, enquanto o Sekiro não não é. Mas... E eu não digo isso porque o Lobo, o Sekiro, existe como um personagem fixo na história. É porque a maneira de abordagem mecânica do jogo é uma. É sobre você jogar como aquele personagem e você não ter a liberdade de criação e de abordagem dos mas outros jogos. Mas você tem. Com as armas secundárias, tem múltiplos estilos não, de jogo. Mas não, não é a mesma coisa. Gente, eu não, calma. Eu não tô dizendo que é a mesma coisa. Eu tô dizendo que tem uma gama aí, ó, uma elasticidade que pode ser explorada, porque tem muitas formas de se jogar Sekiro, não é só uma. Depende. Se você pode jogar o jogo inteiro sem o guarda-chuva, por exemplo, e eu vejo gente que joga como a ferramenta principal, isso já é uma expressão de RPG no jogador, assim, no jogo. O Mega Man é um jogo de RPG e ele é um Souls-like, porque é um jogo difícil, que tem checkpoint, que você pode terminar só no Buster, se quiser. Bayonetta é RPG, porque você pode escolher diversas armas pra utilizar e acabar com uma arma só. Mas você tem que desbloquear e você pode evoluir as armas também, né? Sekiro você vai desbloqueando e evoluindo as armas. Sekiro tem uma arma. A katana. Não mais. As ferramentas. Bate... Tem outro falando das ferramentas. Mas Sekiro tem uma arma. Você bate duas. Com a katana. Duas. E deflete com a katana. Duas. Você tem duas katanas, né? Sim. É. E além das armas secundárias, você tem habilidades secundárias também que você pode usar no combate. Não, mas isso é videogame. E que variam muito. Isso daí não é RPG. Mas são elementos de RPG. E o Sekiro, você não tem o Freedom of Approach. Você claro que tem. Você tem, claro que tem. Tem? Claro que tem. Não, eu já vi pessoas vencendo chefes com ferramentas muito diferentes. Mas aí eu acho que é um tipo de liberdade diferente. Tudo então, bem. Se você falar que, única e exclusivamente, a liberdade de abordagem, você só pega esse termo. Ah, eu tenho a liberdade de abordar essa situação da minha forma? Pronto, Prey é Souls-like. Mas é o Rafa que tá trazendo esse termo. Não, eu tô discordando do Rafa aqui e que isso é a única coisa. Também eu acho que é uma das coisas. Não, eu acho que é uma das coisas muito importantes. Tem maneiras e maneiras de fazer isso. Não, inclusive, eu nem acho que Sekiro seja um RPG de ação. Eu acho que ele é um jogo de ação. Exato. O meu ponto é, esse não é nem de longe um fator determinante. Pra mim é, porque é o gênero de Souls-like RPG de ação. O Souls-like está dentro do RPG de ação. Logo, um jogo que não é um RPG de ação não pode ser um Souls-like. Eu acho que pode, porque ele, o Souls-like, é o gênero. É isso que a gente tá dizendo. O Souls-like, ele, assim como o RPG de ação é um subgênero de RPG ou de ação, Souls-like é um novo subgênero, com muitas características, e eu acho que dizer que ele se baseia inteiramente em uma só dessas características é dizer que, na verdade, não existe Souls-like, só existe RPG de ação. Dizer que Sekiro não é Souls-like por essa definição, quer dizer que Smash não é jogo de luta. Concordo. Porque é diferente do molde básico do Yaro Kung Fu. Mas é diferente. Não, é a mesma coisa, ué. Se no Smash você pegasse, colocasse todos os personagens em carrinhos e botasse eles pra correr e falasse, isso é um jogo de luta? Não é um jogo de luta, é um jogo de kart. É a mesma coisa com o Sekiro. Mas o lance, Rafa, o lance é o seguinte, alguém pode dizer, pegar algumas características básicas de Street Fighter 2 e falar, essas são os pilares de um jogo de luta que Smash não tem, e por causa disso Smash não tem jogo de luta, embora ele tenha tantas outras características de jogos de luta, que eu concordo que Smash é um jogo de luta por conta disso, embora ele não tenha muitas das características fundamentais que definem Street Fighter. É por isso que o meu argumento é, eu não acho que é justo pegar esse gênero Souls-like que é definido por todas essas 12 características, talvez mais, talvez menos, mas várias características que definem ele, e dizer que só uma é a fundamental. Não, mas não é só uma, mas eu acredito que, primeiro, eu não acho que Souls-like é um gênero, Souls-like é um subgênero assim de como RPG, RPG de ação. Mas é um subgênero de RPG de ação. É um subgênero de RPG, no caso. Sim, sim. Eu acho que Souls-like, ele está em paralelo com RPG de ação. Ele surge, tipo, assim como RPG de ação é um subgênero, Souls-like também é um subgênero. Eu não acho que ele está abaixo de RPG de ação. Ele acho que ele parte de RPG de ação e cria outra coisa. E essa outra coisa tem várias características que são tão, ou podem ser tão importantes quanto ser um RPG. E aí, o que eu sinto em Sekiro é que ele tem várias dessas outras. Ele tem uma esmagadora maioria das outras características de Souls-like, que pra mim, quando eu olho, eu sinto que esse jogo é um Souls-like. É, pra mim, se for levar em conta o feel, eu olho e eu sinto que esse jogo não é um Souls-like. Mas aí, exato. Eu posso olhar no sentimento, eu posso olhar nas estatísticas. Não, mas aí, de novo, gênero não é uma lista que você vai olhar o número de fatores que repete de um jogo de outro e dizer que é o gênero. O gênero, pra mim, ele é um resumo de uma experiência que aquele jogo vai te dar. Se eu tô procurando um gênero, por exemplo, é porque eu estou procurando um tipo de experiência específica. Certo. Então, tipo, ah, nossa, eu tô afim de um jogo que é assim, assim, assado. Eu vou atrás, sei lá, um Metroidvania, vou atrás de um FPS, vou atrás de, sei lá, um jogo tático e por aí vai. Se alguém vira pra mim e fala, olha, eu joguei Dark Souls 1, eu joguei, sei lá, Elden Ring, e eu quero um jogo parecido, eu não queria recomendar Sekiro. Mas a partir dessa ideia, eu não recomendaria o Bloodborne também. É assim, e o Bloodborne, eu acho que tá na berola. Tudo bem. E eu acho que o Bloodborne tá ali na berola, esse é o meu argumento. O gênero Souls-like, ele é elástico o suficiente pra, ao mesmo tempo que ele comporta um Bloodborne, ele comporta um Sekiro. Então, pra mim, Sekiro atravessa, porque um ponto a linha acaba. Você não pode seguir pra sempre. Eu acho que da mesma forma, se uma pessoa vem, eu quero um jogo de corrida. Por essa lógica, eu só posso indicar ou Gran Turismo ou Mario Kart. Como assim? Os dois são jogos de corrida. Não, mas qual jogo você tiraria dessa lista pra argumentar de alguma forma? Não, pra mim, os jogos são dois jogos de corrida. Isso que eu tô falando, que tipo, os dois se encaixam no gênero corrida. Assim como Sekiro se encaixa no... Ele é diferente e próximo o suficiente ao mesmo tempo de um Souls raiz, entre aspas, da mesma maneira que Mario Kart ou Sonic R, que os bonecos nem andam... O Sonic não anda de carro, sei lá. Vamos dizer que é uma coisa diferente. É porque nesse caso eu diria até que jogo de kart, especificamente, é um subgênero de jogo de corrida, né? Que é um conjunto muito específico de experiência que a pessoa vai ter ali. Sim. Mas a parada pra mim é, pensando nisso do conjunto da experiência que o jogo te dá, o sentimento que o jogo vai te dar enquanto jogador, o que ele busca te ofertar e o que você vai fazer mecanicamente, o tipo de lógica que ele pede de raciocínio, de comportamento pra você, essa dança que você faz entre a sua mente e o jogo de comportamento que ele te oferece e tal, o Sekiro pra mim é diferente. Ele oferece uma experiência diferente do que o Dark Souls 1, do que o Elden Ring. Eu só acho que ele oferece. Eu só acho que ele oferece um sabor diferente dessa mesma experiência, porque eu acho que ele tem muito mais semelhanças do que diferenças de fato. Por exemplo, o Sekiro, ele tem esse combate Zelda 3D, né, que você trava a mira, que tem foco em animação, foco em tells, chefes únicos, grandiosos, onde a vitória vai vir depois de um esforço, depois da sua aprendizagem, né, de entender padrões e aquela coisa toda. Ele é um jogo que tem esquiva com iframes, ele é um jogo que tem uma dificuldade mais alta do que a média, né, a questão que a gente tava falando de requerer a atenção do jogador. Ele é um jogo que a evolução, né, o progresso, ele vem mais do jogador do que do boneco. Ele tem morte punitiva, que você perde alguma coisa, por mais que seja diferente, né, do Souls, né, ele é um pouco mais amigável nesse sentido, mas ele ainda tem. Ele tem o aspecto de Corpse Run, que foi também muito marcante na época do Demon Souls. Ele tem o Corpse Run? Ele tem, não tem Corpse Run. Eu acho que só perde. Você perde, você só acabou. Perde. Você não pega dinheiro em, não. Em volta? Não. Não. Você perde metade das suas coisas quando você morre. É, e acabou. Não tem Corpse Run. E o dinheiro que acontece? Você perde? É, só perde. Você perde tudo? Metade? Metade. Ah, tá. E a experiência é quando enche uma barra, você não perde mais. Exato. Isso. Ah, é verdade. Aí você perde metade do que você tem da barra, mas se ela enche e você ganha meio que um skill point, aí você não perde o skill point especificamente. Enfim, não tem Corpse Run, mas tem essa questão da morte punitiva, onde você perde alguma coisa, né? Tem mapas com uma grande quantidade de exploração, né? Tem até a coisa que a gente elogiou na época de ser muito vertical e tal. Atalhos que deixam partes do mapa interconectadas e tudo, né? Tem o lance dos bonfires ou checkpoints, né? Que são estrategicamente posicionados, que resetam inimigos da área. Tem o item, né? O estus dele, né? Que é similar também, que é um item que regenera ao descansar. Você tem essa coisa do storytelling vago, por mais que também no Sekiro seja um pouco mais direto, mas ele é muito mais rico na superfície, como a gente viu quando a gente gravou o Dash, né? E ele tem essa questão do New Game Plus, que escala a dificuldade de recompensas também. É que tudo isso que você falou são mais elementos de jogos da From Software do que, tipo, um elemento de um jogo Souls. Sabe o que Sekiro não tem? Que é extremamente importante Souls? Manejamento de stamina. Então, ele não tem barra de stamina, mas eu acho que a barra de postura, ela tá lá com a mesma função. Não. Que é um elemento... Absolutamente não. Sim. Eu acho que sim. Sim. Porque ela é um elemento de jogabilidade que dita o ritmo. Qual que é a função da barra de stamina? E a gente vê como que a barra de stamina é usada diferente, por exemplo, no Bloodborne, pra quê? Pra ditar o ritmo. É pra isso que a barra de stamina serve. Então, o que que a barra de postura faz? O que que ela faz com o gameplay do Sekiro? Ela dita como você joga. Ah, e a defesa do personagem é pra ditar o ritmo. Não, são coisas completamente diferentes. Porque a barra de stamina, ela é uma barra que você consome com todas as suas ações principais. No Sekiro, você não consome a sua barra de postura. A sua barra de postura aumenta se você dá uma defesa ruim. É isso. Sim. Mas quando você ataca, você não gasta barra. Quando você defende, você gasta. É uma barra de defesa. Ponto. 100%. Não é uma barra de stamina. Eu não tô dizendo que Sekiro tem uma barra de stamina em momento nenhum. Eu concordo com você. Não tem nada próximo de uma barra de stamina. Tô dizendo que ele tem uma mecânica que serve a mesma função da barra de stamina. Eu discordo nesse sentido do ritmo, porque a barra de stamina, a função do ritmo é você não ser agressivo o tempo todo. Você vai gastar esse recurso, que é o mesmo recurso do ataque e da defesa. Então, se você for 100% agressivo, você não vai ter defesa, você vai tomar porrada na cara. Justo. Então, você molda o seu comportamento pra se preparar pra reagir e tudo mais. A barra de postura do Sekiro, quem que joga, tipo, a nossa, a barra tá enchendo, deixa eu afastar aqui, não, deixa eu parar a agressividade. Ninguém faz isso. Mas não é pra parar a agressividade, é justamente pra você ser agressivo. É uma mecânica que te incentiva a ser agressivo. Sim, mas a barra de postura do inimigo, não, justamente. Não. Então, mas tô falando da sua, não, então, da sua barra de postura. A sua barra de postura, da mesma forma que em Souls, num Souls normal, a barra de estamina é pra você não ficar só no ataque, em Sekiro a barra de postura é pra você não ficar só na defesa. Porque se você ficar defendendo, você vai se ferrar. É, não tô dizendo a sua barra de postura, tô dizendo a mecânica barra de postura. Não. Entendeu? Aí eu discordo. Você não acha que são mecânicas que ditam o ritmo do jogo? Dita o ritmo do combate, sim, mas até aí, porra. Ué, tô comparando dois aspectos do jogo. Não, mas são coisas diferentes. Quanto... Não, calma, Elden Ring tem barra de postura invisível e ele substitui a barra de stamina. Dita o ritmo do jogo. É, mas não é a barra de stamina. Mas assim, eu concordo que a postura é algo que influencia o ritmo do jogo. Eu concordo que a postura do Elden Ring influencia o ritmo do combate. Eu não tô argumentando que não influencia. Eu tô dizendo que o tipo de influência, o tipo de experiência não é equivalente pra mim. Porque se for assim, esse jogo ele tem uma barra que influencia o ritmo, logo ele é um Souls. Não, como assim? Eu só tô dizendo que assim como o Souls tem uma mecânica que existe pra ditar o ritmo de combate e o ritmo ser ditado é uma característica marcante de um jogo Souls, e é diferente o ritmo que é ditado num Dark Souls e num Bloodborne, por exemplo, os dois têm ritmos muito diferentes que são ditados por suas barras de estamina, o Sekiro tem uma mecânica que também dita um ritmo muito específico. Mas aí todos os jogos vão ter uma mecânica pra ditar, se o ritmo assim, do combate FPS dele. Esse é o Souls, porque o tiro acaba, você tem que afastar, recarregar e pegar uma outra arma. Não, esses argumentos são desonestos, porque eu não tô dizendo que... O meu argumento é que nenhuma única característica define Souls-like. Ah, mas eu não tô dizendo que tem uma única característica. Não, vocês acabam de falar que, então tem isso, então é Souls-like. Não, mas é que eu tô dizendo. Eu tô falando que é um... Não, é isso que foi o Rafa que falou, e outro é que eu não acho que é equivalente, de qualquer forma, porque todo jogo vai ter algo que dita o ritmo. Eu não acho que é equivalente, eu não acho que substitui, não é uma coisa compensando a outra. Eu não consigo ver como no design, na reunião de design do jogo, e falar, putz, a gente tirou a barra de stamina, o que a gente coloca? Ou vice-versa. Tipo, a gente colocou isso, vamos tirar a barra de stamina. Eu não acho que é necessariamente o caso. O que pra mim separa o Sekiro o suficiente pra ele sair de Souls-like é que o Bloodborne é um bom ponto de partida, que eu sinto que, e essa discussão a gente teve ela por um bom tempo, acho que recentemente talvez o consciente popular tá dando uma guinada, é que os bons Souls-likes são os da From Software. E os outros que o pessoal vai fazendo são tipo, são legais, eles pegam a fórmula, dão umas mexidas aqui e ali, mas não chega a ser o mesmo tipo de experiência. Acho que o primeiro que conseguiu tocar, digamos assim, as pessoas de uma forma que muitas pessoas até falam, porra, isso aqui é melhor que alguns jogos da From Software, é o Lies of P. É. Por exemplo. Estão erradas, mas eu entendo o argumento. E eu acho que por muito tempo, a From Software era essa fonte de criatividade e de transformação dentro desse subgênero. E, pra mim, não necessariamente que eles estavam ativamente querendo se afastar do gênero, mas talvez transformar ele em outra coisa, onde eu quero chegar com isso. Eu acho que o Bloodborne, ele é ativamente uma maneira de transformar aquilo em outra coisa. Mas do meu ponto de vista, por mais que a transformação veio no sentido de que, é um jogo mais agressivo, o tipo de experiência no geral pra mim é muito próxima ainda. E o Sekiro, ele é um outro salto. Enquanto o Bloodborne é um salto, o Sekiro é um outro salto em cima de um salto. O que pra mim afasta o suficiente pra passar da linha, ele é quase um Souls-like. Em vez de falar, tipo, ele é quase não é um Souls-like, pra mim, do meu ponto de vista, ele é quase um Souls-like. Só que ele não é, porque o tipo de experiência que ele vai te ofertar, apesar dele ter semelhanças, apesar dele ter isso de ler os inimigos, apesar dele ter um item de cura semelhante, ele ter um checkpoint que funciona de forma semelhante, o momento a momento do jogo, a mentalidade de abordagem do jogo, o tipo de experiência, pra mim é muito diferente. É, pra mim é próximo bastante. Por exemplo, André, desses elementos que você falou, um jogo que tem quase todos eles, quiçá todos, não sei, pensando agora de cabeça, Hollow Knight. Hollow Knight é um Souls-like? Mas é uma discussão que existe também. Mas Hollow Knight é um Metroidvania com muitos elementos de Souls-like. Eu acho que Sekiro é um jogo de ação com elementos de Souls-like, até por causa da empresa. Tanto que Hidetaka Miyazaki e a From Software não consideram Sekiro uma evolução de Souls, ou na mesma linha do Souls. Né? Eles já falaram isso em entrevistas e coisas antes do jogo lançar. Eles tratavam Sekiro antes de lançar lançar como um jogo familiar pra quem já conhece Souls-like. Mas eles nunca chamaram... Mas até aí eu acho um pouco um argumento um pouco difícil de usar, porque eles nunca usam esse termo. Eles nunca colocam Bloodborne como Souls-like. Mas também, assim, sabe? Sobre Hollow Knight em específico, eu entendo que é uma discussão que pode ter, mas eu não considero Hollow Knight como um Souls-like, porque na verdade ele tem muito menos características em comum com o Souls-like. Por exemplo, ele não é um RPG de ação, ele não tem o combate estilo Zelda 3D, né? E aí, não que não possa existir um Souls-like, mas eu tô listando as coisas que ele não tem, né? Ele não tem uma barra de stamina e não tem uma mecânica que dita o ritmo do combate. Claro que tem! A sua barra de alma, ela dita o ritmo do combate. Não da mesma forma, eu acho. Que nem a barra de... Sim, postura não dita da mesma forma que a barra de stamina. Discordo que a barra de alma dita o ritmo do combate. Ela dita o ritmo da cura, talvez, né? Mas, por exemplo, o item de cura dele funciona diferente, né? E tudo mais. Mas, de novo, é uma discussão possível de ter. A minha opinião nessa discussão seria que ele não é. Mas consigo ver alguém que considere. Eu vejo que as pessoas que consideram Souls-like, pelo menos é o que eu vejo mais comum, o ponto de comparação é ambientação, essa parada meio mundo pós-apocalíptico, bonfire, triste, né? O banquinho, bonfire, que é equivalente. A dificuldade, os chefes. Né? Mas, no geral, eu acho até meio engraçado quem fala que ele é Souls-like, porque é tão superficial. É que nem Sekiro, eu acho engraçado quem fala que é Souls-like. Sekiro eu entendo. O combate do Hollow Knight, ele nem é essa coisa metódica, né, de animação. Tipo, até tem padrões dos chefes e tudo mais, mas é um combate muito mais caótico, porra louca sim, e tal. Sim, sim. Então, tipo, o que eu falei no começo, que eu fui mudando de opinião, não é que eu agora acho que Sekiro é Souls, porque eu continuo não achando. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma discussão de semântica quase, sabe? De que é tudo tão próximo, que nem eu falei. Muitas pessoas vão achar, tipo, Sekiro quase não é um Souls-like, pra mim o Sekiro quase é um Souls-like. Então, tipo, é uma discussão que ela parece vazia e desnecessária, apesar que eu acho um exercício muito interessante de discutir gêneros e elementos e tal. E, afinal de contas, a gente tá aqui no Minigameiros para ter as maiores discussões sobre os menores assuntos. Isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que o Sekiro, ele é tão em cima da linha nessa discussão, que é o Sekiro especificamente, ele influencia os dois lados. Porque a gente consegue ver influência do Sekiro em jogos que são claramente Souls, como Lies of P. Até Elden Ring. O Elden Ring e o novo Lord of the Fallen. Por exemplo, são três Souls-likes, não tem discussão. Esses três jogos são Souls-likes e os três influenciam em Sekiro, em algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente vê jogos que claramente não são Souls-like, como Stellar Blade. Ou Star Wars Jedi Survivor. Ele, né? Ou como o que tá pra sair agora, aquele Phantom Blade... Zero, ou alguma coisa assim, ele não é um Souls-like, mas ele é influenciado por Sekiro. E o diretor fala que ele é influenciado por Sekiro, mas ele é um character action, ele é mais um Devil May Cry do que qualquer outra coisa. Assim como pra mim, Stellar Blade é mais um Devil May Cry do que qualquer outra coisa, mas são jogos que claramente têm influências de Sekiro. Sim. Então, ele é um jogo que ele é tão de fato, pra mim, do meu ponto de vista pelo menos, ali no meio, que as influências dele vazam pra todos os lados. E eu coloco isso como esse argumento dele estar no meio, porque você até vê algumas características de Souls-like vazando pra jogos não Souls-like, como o God of War, mas eu sinto que o Sekiro ele é mais geral nesse aspecto, porque pra mim a maneira que eu enxergo o Sekiro, ele é um jogo de ação e aventura com elementos de Souls-like, mas o ritmo de jogo e de experiência é tão diferente que eu não vejo como, mas ao mesmo tempo eu entendo quem acha. Sim, eu entendo, mas eu rio dessas pessoas. Quando você não tem argumento, sobra rir, né, Rafa? O lance pra mim é que, tipo, ele filho da tem um sabor diferente de Souls-like, mas eu acho até... Eu nem diria que ele tá tão na linha assim, sabe? Eu acho que ele poderia, inclusive, ter menos coisa de Souls-like e ainda ser Souls-like. Ele tem esse sabor diferente, mas a sensação quando eu tô jogando Sekiro, ela é muito parecida. Ela é muito mais parecida com eu tá jogando Souls do que com qualquer outro tipo de jogo de ação que existe, assim. Ele tem muitos dos mesmos sentimentos, muitas das mesmas lógicas. A exploração do mundo é muito parecida. Como ele lida com a morte, como ele lida com a dificuldade, como ele lida com a lore, né, a história do mundo, todos esses aspectos são muito parecidos. Ele, de fato, não é um RPG, apesar de que ele tem elementos de RPG, e ele, de fato, não tem stamina, e, tipo, não tem multiplayer, mas até aí vários, né, outros Souls-likes também não tem multiplayer, sim, meio que foda-se. Mas eu acho que ele tem elementos de RPG suficiente, e, tipo, mesmo que ele não tivesse, eu acho que isso daí não é um ponto que pesa tanto. Por exemplo, um outro jogo que eu acho que ninguém vai discutir que é Souls-like, o Caranguejo Souls. Pouquíssimos elementos de RPG também, e todo mundo concorda que é um Souls-like. Dito isso, ele tem atributos atributos e coisas que escalam com atributos. Tem. E diferentes tipos de approach, manejamento de stamina e tudo. É, mas mais, ainda assim, pouco, bem poucos elementos, né? Tipo, o Sekiro tem árvore de habilidades, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Ah, mas a árvore de habilidade tem todos os jogos. Mas é um elemento de RPG. O que eu tô dizendo é que tem alguns vão ter mais elementos, outros menos, né? E tudo mais. E de fato não tem a barra de stamina, mas eu realmente acho que o sistema de postura, ele cumpre a função que a barra de stamina cumpre nos outros jogos, que é essa característica, ela é realmente muito marcante. Jogos que não tem isso, eu tenho dificuldade de ver como Souls-like, que é um fluir muito bem ditado pelo game design, assim, sabe? Um jeito de jogar que é muito deliberado, sabe? Que eu acho que é ditado por conta dessas mecânicas. André, se Sekiro é um Souls-like, por que Armored Core não é um Souls-like? O 6, especificamente. Porque ele pega vários elementos de Souls e coloca na fórmula de Armored Core, mas eu não diria que ele é um Souls-like. Ele tem agora um equivalente a um Estus Flask. Então, ele tem a barra de postura do Sekiro, que Armored Core classicamente não tinha. Ele tem a barra de energia, que já é outra história, porque do meu ponto de vista, o Demon Souls pega a barra de stamina da barra de energia do Armored Core. É, uma razão que eu colocaria, e aí teria que ver, né, mas uma razão que imediatamente me bate assim e afasta ele da ideia de Souls-like, esse sentimento de estar jogando e não sentir a mesma coisa, é a estrutura dele, a exploração dele, a questão de ser missões e tudo mais. União e missões. Não, tudo bem. Exemplo. E eu tô dizendo que não é uma única coisa, como, mais uma vez, que vai definir. E eu teria que, talvez, pegar o Armored Core pra ver quais dessas características. Mas é aquilo. No momento, o que eu consigo dizer é jogar ele não me dá a sensação de um Souls-like. Uhum. Ao contrário de Sekiro, que dá muito essa sensação. Curioso, porque pra mim, é como você falou. Eu jogo Sekiro, eu não sinto que ele é um Souls. Não me dá nada a sensação de ser um Souls-like. Ele é um jogo de ação. E eu não acho, tá, gente, que Armored Core 6 é um Souls-like. Mas é um jogo que, quando lançou, algumas pessoas diziam isso. Sim, sim. E eu discordo disso. Não, antes de lançar, tava as pessoas preocupadas se ia ser, sim, né? Sim, sim. Eu só peguei esse argumento pra ver qual é a linha do André. Se pra mim o Sekiro é a minha linha, que separa, eu queria ver onde o Armored Core ficaria, porque ele tem elementos semelhantes, porque um dia eu vou querer discutir isso. Souls-like se originou em Armored Core. E eu tenho todo um histórico de argumento de uma hora e mais aí pra falar sobre isso, mas era só pra pegar, tipo, ah, ele tem elementos de Souls-like. Sim. Então, tipo, se esses elementos não são suficientes, por que não são? E como você disse, é o sentimento de jogar o jogo em si, né? A experiência gerada através dos elementos, e pra mim o Sekiro já é o suficiente, sabe? É, por exemplo, o Armored Core também não tem a questão como ele lida com a morte, né? É muito diferente, não tem checkpoints e que restaura inimigo e tudo mais. Ele, pra mim, é bem distante, assim, pra ser aquilo que você falou, né? Um jogo que pega elementos, né? E isso a gente tem vários. Pois bem, esperava uma conclusão? Ops, não tem. E nem deveria, eu acho. É um convite a você ir lá no Discord e discutir também com a gente e com o pessoal do Discord também. É pra você ir lá no Discord e discordar ou concordar com a gente. Dê o seu argumento com respeito e carinho, exceto se for pra discordar do André. Aí você pode meter ele a chavasca. Zoar, pode dar brincadeira. Aquela aloprada. Brincadeira, galera. Sempre respeito aí nos comentários. Nos digam o que você acha sobre tudo isso. O próximo episódio a gente vai discutir se Skyrim é um Immersive Sim ou não. Isso, exato. E o que é o Immersive Sim? Nossa, essa daí, porra. Não, por favor. Pesado. Sabe o que eu me sinto no minigame mesmo, assim? É. Sabe, tipo, quando você vê o seu pai assistindo mesa redonda de futebol e é um monte de gente falando, não, porque é impossível essa bola o ser quadrada. Foi o melhor jogador. Exato, e a gente aqui. É isso. Não, mas é divertido. É discussão pela discussão. É a nossa mesa redonda. É o nosso futebol. É o nosso futebol. O videogame é o nosso futebol. Eu já falei isso inúmeras vezes, eu acho o gênero de videogame uma discussão muito interessante, porque ela tem tantos aspectos diferentes de por que existe essa separação. Essa separação é vista de forma diferente pelos jogadores, pelos estúdios? Sim. Tem funções diferentes em todas as pontas? Tem. Quem joga tem uma visão, quem cria tem outra visão, e às vezes um jogo é só daquele jeito porque usa um gênero como base, o jogo não tem um gênero como base, ele acaba criando algo novo. Então, eu acho que é uma discussão muito interessante de se ter, mas ao mesmo tempo é tão, como que eu posso dizer, pessoal. É. Porque entra muito nisso do sentimento da experiência, no final das contas, e acaba tendo esse gostinho pessoal, mas de qualquer forma eu acho uma discussão interessante e divertida de se ter. Né, eu gosto. Contanto que ninguém, né? Contanto que ninguém... Cai na porrada. É. Isso. Mas se quiser também, né? É assim que surge briga de torcida, né? Tá precisando. É verdade. Eu tava precisando. As duas torcidas organizadas, Sekiro é Souls e Sekiro é Souls. Vamos marcar o próximo Jogabil Encontro. É, qual é o país lá? É o Peru? É o Chile? Que tem um dia no ano que o pessoal sai na mão pra resolver a desavença do ano. Sei aquele filme lá, o The Purge. Isso. Eu esqueci agora qual que é o país aqui da América Latina que tem um dia no ano que é tipo... Porrada liberada. Né? Tipo, ó, janeiro tá chegando, não vamos levar desavença pro ano que vem, vamos sair no soco. Caralho. E é tipo, pega a cidade inteira e faz roda e sai no soco. Caramba, um de cada vez, no caso, né? Não todo mundo é desenfreado. Então, aguarde aí no Jogabilidade, eu versus o André. Isso. Discussão aí de... A gente vai discutir no soco se Sekiro é Souls ou não. Exato. Inclusive, todo mundo sabe que só existem dois gêneros de jogos, né? Que é puzzle e ação, não é isso? É, exatamente. Que é o... Como é que eu falei? Que é a bolinha, onde coloca a bolinha e como coloca a bolinha. E como tira a bolinha de dentro. Eu já não lembro mais. Isso, enfim. No próximo Minigameiros, onde coloca a bolinha? Caralho, o anterior também foi gênero, né? Foi puzzle. Foi puzzle. Foi. Desculpa, gente. A gente pensa numa coisa mais diferente pro próximo. Até lá. Tchau, tchau. Ó, vamos lá. Estamos de volta, viajamos no tempo um pouquinho, mas só um pouquinho. Lembrando que no último DLC Cedilha, a gente fez a brincadeira do Duas Verdades e Uma Mentira, né? Contamos várias lorotas aí. Ah, como há tanto tempo atrás, não é? Nossa. Pois é. E aí agora chegou a hora, como prometido, de revelar a verdade. Ou a mentira, né? No caso. É, revelar quais são verdades e quais são mentiras. Pois é. Então vamos seguir a mesma ordem que a gente seguiu no DLC Cedilha, né? Começando então com o Sushizinho, né? Lembrando quais foram as três histórias que o Sushi contou. Eu contei a história de que eu afoguei, não, essa não. Eu contei a história do dia que invadiram o quiosque onde eu trabalhava e apontaram armas em nossas caras e eu tive que deitar no chão, essas coisas todas. Uhum. Eu contei a história do acampamento, que eu estava acampando e tinha uma... Um ocelote, exato, do outro lado do rio. A espreita, só os olhinhos brilhando no escuro. Uhum. E eu contei também o meu outro encontro com o ocelote novamente, girando os revólveres e ouvindo o som da existência da jaguatirica enquanto eu fazia um caminho na mata. É, e aí eu votei que a segunda história, a do acampamento e jaguatirica no rio, era mentira. Eu falei que a primeira história do assalto era mentira. E eu falei que a segunda também era mentira. E agora eu revelo que sim, todas eram mentira. Ô, louco. Não, mentira. Só a dois era mentira. Yeah! Droga! Só, e aí, aqui... Eu abro o jogo pra vocês, porque essa primeira história também é uma história clássica do Sushi. Eu nunca tinha ouvido. Eu achei que eu já tinha ouvido essa história, mas eu pensei, o Sushi já me contou. Essa era a minha esperança. O Sushi já me contou, mas era com outra pessoa, eu acho. Será que devia ter feito? Contado a mentira dentro dessa história? Poderia ser. Pra vocês acharem que era verdade. Uhum. Pode ser. Uma estratégia aí. Pegar, tipo, a história do vômito, é. Só que aí muda alguma coisa e transforma em mentira, entendeu? Aquilo é muito difícil. Que você vai mudar naquela obra de arte. Essa segunda, então, é tipo uma história com alguém ou você só inventou? É, aconteceu com um grupo de amigos, do jeito que tava, só que eu não tava lá. E eu acampei lá nesse mesmo lugar, depois, com esse mesmo grupo. Só que não teve ocelote. Só que não teve ocelote. Mas, e aí, esse grupo realmente dormiu depois da jaguatirica? Dormiu. Incrível. Essa era a parte mais incrível. Eles se cagaram de medo na hora, mas depois conseguiram tocar... Impressionante. As minhas, então, lembrando, a primeira foi sobre eu desenhar fanarts de Harry Potter. Uhum. A segunda foi sobre eu quase decepar a perna de um amiguinho com uma pá. E a terceira foi sobre eu me jogar de uma arquibancada pra evitar a maratona de matemática. Eu votei na maratona de matemática. Eu também. E eu votei na história da pá. E a mentira é a maratona de matemática. O André não se jogaria na frente da escola toda. Exato. Escada abaixo. De fato, seria uma solução extrema, mas eu pensava muito em fazer isso. Era muito desesperador. E quando você era chamado, era a pior coisa do mundo, assim. Mas você foi chamado? Foi. E todas as vezes que eu fui chamado, eu consegui responder. Inclusive quando foi questão de matemática. Ô, louco. Aí, ó. Então... Mas é muito brabo esse menino. É que caía ser muito pior, André. Sei lá, acho que o desespero na hora é tão grande que qualquer coisa pra sumir dali, eu acho que valeria. Só que realmente faltou coragem, eu acho. Que bom. Coisa, hein? É. Que bom, é, pois é, que bom. E pra quem quiser, eu posso postar a fanart do Harry Potter por favor. Poste no Discord. Por favor. Quem não acessa o Discord, entra lá pra ver, né? E fiquem de olho aí. Rafa, quais foram as suas três histórias? As minhas três histórias foram: eu já tomei banho em sangue de bebê, uhum. Eu já comi vermes ou larvas, né? E eu comi a lixo do chão. Eu votei que a mentira é a do bebê. Eu votei que era do bebê também, não, eu acho. Não, você votou que era do verme. E o, do verme? E o Tengu votou que era do bebê também. Isso, do verme pra ir do contra, é verdade, é isso. E eu votei na do bebê. Exato. E a que é mentira é a do verme. Ahá, olha só. Que eu realmente fui, realmente provei a farinha de verme, mas na hora de comer o verme... Não teve coragem. Eu não tive coragem, não comi. Faz sentido, como e eu disse. E até hoje eu me arrependo, porque eu queria muito ter provado. É. Ah, então a gente tem que fazer degustação de verme no... Tem, pô. Perfeito. Comer pão de ghee, que é o bichinho de seda. É, pô, perfeito. E era realmente um bichinho pequenininho, assim, é branquinho, assim. Queria, mas aí na hora eu fiquei, ai, será que as pessoas vão me julgar? Será que também aqui, né? Mas um arrependimento em minha vida. Tá aí. Perfeito. E você, Tengu? As minhas três histórias foram o sniper de São Paulo, uh-huh. O capotador de quadriciclos e criança no volante, perigo constante. Uh-huh. Eu votei que a criança no volante, perigo constante, era mentira. Eu votei que a criança no volante também não era constante e era mentira. Eu votei no quadriciclo. E a mentira era criança no volante. Eu errei muito. Que aconteceu pela metade, na verdade. Eu dei partida no carro, de fato. Ah, é? Sim, mas aí eu não lembro se... Eu acho que eu só desliguei, fiquei com medo e desliguei o carro de volta, assim, na hora. Mas o resto, as outras coisas eram verdade. Infelizmente, eram verdade. Inclusive, quando você estava contando, eu lembrei que quando... Algum momento, quando criança, eu puxei ou na verdade, eu tirei a... Como é que fala? O freio de mão do carro e o carro desceu em algum momento. Caralho, assim, a minha mãe puxou com tudo de novo. Isso é aterrorizante. Eu tenho pesadelos com isso. Eu também, não. Eu, de verdade, teve muito tempo que eu não tenho, mas eu tinha pesadelos em ter que dirigir um carro e não saber. É, idem, tenho. E olha que eu tenho carta. E eu queria dizer que eu acertei todas as mentiras, mas não sou bom mentiroso, mas aparentemente sei pegar mentira. É, eu errei a do Rafa só. É, eu acho que Eu errei, eu só acertei a do André. Eu só acertei a do Sushi. Eu acredito muito na pureza das pessoas. Eu resolvi acreditar. E você que tá ouvindo aí, acertou quantas? Conta pra gente aí nos comentários do Discord. Pois é, compartilha as suas respostas com a gente e até a próxima brincadeirinha! Tchau, tchau!